Juliette Tanguzu, ingresso a Pátio Uno, Lima, Mike, na Quebec, chame Torre em 1918, decimal 95. Que Luiz protocópia. Bravo que Luiz, autorizado voo local, Salvador para Salvador, com toque arremetida em Veracruz. 1000 pés de altitude, decola da 17, primeira curva direita, corredor axé, aciona 01 no meio, transponde o controle 1 no 9, 8, Bravo que Luiz. Bravo que Luiz, que só corrigindo a frequência 2 hoje, opera em 1 no 8, 95. É o B02, pátio 4, para acionamento táxi 2, 10895, Bravo que Luiz. Alô, Salvador, Sener M142 para o pushback, acionamento da 95. O Sener 6142, coordenando com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Sinal 6152. Informação Sierra, confere. Aguarde para... 40 minutos, alternado Natal, para o táxi. Charlie, Michael, Papa, confirme o pátio, a pista que decola. Ciência, aguarde cópia, 1 minuto cópia. Xenem 142, confirme os dados novamente. 6142, 3 horas e meia de autonomia, alterna Natal, 136 a bordo. 6142, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via pátio 1 e Itaçu Índia. No ponto de espera chama torre 10895, altímetro no 0 no 1. Ok, 1 0 no 1, 1895 circular, eu chamo no ponto de espera. Obrigado, vou chamar 6142. papapá, Charlie Mike papá, pronto para cópia? Charlie Mike papá, autorizado Brasília, nível 430, decola da pista 17, primeira curva à direita, saída Arbor Elefa, rota direto Elefa, Upper Zulu 17, segue conforme o plano de voo, aciona 5147, frequência do controle em 119.8. Charlie Mike Papá, cotejamento correto. Confirme o PLB. Afirmativo, Charlie Mike Papá. Charlie Mike Papá, para acionamento táxi 2, 10895. Autorização do voo 907. Gol 9075, informação em curto Sierra, aguarde cópia. Gol 9075, pronto para cópia? Pronto, cópia 9075. Gol 9075, autorizado Ilhéus, nível 240, decola da pista 10. Primeira curva após decolagem à direita, saída da El, Leda, direto Ilhéus. Aciona 5156, frequência do controle 119.8. Autorizado. 240, da cola 10, curva direita, Israel, Leda e Léo, transporte 5156, controle 198, gol 975. Gol 975, protegimento correto, chame para pushback e acionamento. Camarada. Mike Eco Delta, informação em curso, Sierra, aguarde para a cópia. Fala Salvador, Guardião, boa tarde, 356, Librou, na pessoa. 35626, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Alfa, reportará. Trip 5626, reautorizado o ingresso na Juliette para o pátio 3. Reautorizado Juliette para o pátio 3. Pelo menos por conta e risco, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta pronto para a cópia? Mike Eco Delta, autorizado Manati, mil pés, corredor Axé, decola da pista 17, primeira curva à direita, aciona 0125, frequência do controle 199.8. Firme. Papa Romeo Bravo, Serra Serra, chama na frequência 119.8, controle. Mike Eco Delta, para acionamento e táxi, chame torre em 198.95. Fala Salvador, gol 19.66, livrou. Gol 19.66, autorizado táxi via táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 9.66. Gol 19.66, reautorizado o ingresso Juliette. Portão de número 09, atente a viatura follow a partir do portão 08. Atente, portão, ingresso via Juliette para o 09, seguindo follow-me. Salvador Ground, Fernando, this is Azul 4065, flat formation Sierra 340 to Campinas. Azul 4065, stand by for call. Stand by, could you confirm the departure procedure? Azul 4065, departure dial. It will be dial departure, appreciate that. Please. Salvador, Bruno 8824, da Romeu. Bruno 884, informação em curso. Tango, aguarde para a copa. Aguardamos para a copa, Bruno 884. O 9075, no portão 04, para a pushback acionamento. Alô, Salvador, boa tarde, bom na 967, autorização, Galeão, cliente da cena. Gol 9075, coordene com a equipe de solo e chame pronto para o táxi. Para o táxi, 9075. Gol 9067, informação em curso, Tango, aguarde para a cópia. Você está Tango, aguardando, gol 9067. Para passar a prossiga? Gente, aguarde cópia, eco para passar. Para o táxi, COB 99, alterna Salvador, 2 horas e 10. Gol 9075, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxiway India. No ponto de espera, chame torre em 198, decimal 95, QNH 1019. Se táxi até o Pantera da 10 via Índia, chama a torre 295, ou 907. Papa Serra, Salvador, Salvador, com um toque remetido aí em Valença, decola pista 17, a curva é à direita, e somente está restrito no meu pé pelo corredor Axé Caxapegos. Controle 1208, correção, com 219.8, 218.95, acione o código 012, Papa Eco, Papa Serra. Fazer a senhora transforma 0114. O Gol 1097, táxi CTS da Juliette, portão previsto é o 10, e porém está ocupado. Ativo 03, alternando Salvador, altinto 1011, boa viagem para passear. Vira. 1884, vamos para o pushback também, 1884, no portão 10. Vai iniciar o push em coordenação aqui do solo, chama para o táxi, copia enquanto. Bom dia, boa noite, 1884. Aracaju, nível de voo 230, decola a pista 10, curva esquerda, cumpre o perfil subida Pucajama, após Jama, direto Aracaju. Controle 120. Decimal, quais são? 419.8, a torre 1895, acione o código 5164. Aqui é autorizado Aracaju, nível de voo 230, saída Pulca, decolando da 10 com a primeira curva esquerda. Após Pulca, ponte, aliás, após Pulca, Jama, e de Jama vou direto a Aracaju. Controle 1980, torre 1895, acionando 5164, gol 1884, autorizado. Negativo, correto, portão 10, chama pro táxi. Chamará pro táxi, gol 1884. Ground Azul 4065. Azul 4065, red 4. Atrium, go ahead, sir. You are clear to Campinas, fly level 340. After takeoff runway 10, turn right to perform dial, leader departure, after leader, direct bridge position. And then upper Zulu 16. After as a flight plan road. Salvador control frequency 119.8. Salvador tower 118.95. And squawking 5157. Atrium clears 5340 to Campinas. Departure will be in runway 10, turn right. Dial later than bridge, upper Zulu 16, Belo Horizonte via flight plan route. Flight control will be 119.8, tower 118.95, spot code 5157. We are ready to push back and set up anchor. Okay, 5157. On this sector, you are number 2 for push and start. There is a 1737 pushing at your left side. Stand 10, stand by 1. Standing by, Azul 4065. Go 1967, escuta. Escuta. O gol 1097. O seu portão é o 10, está sendo liberado 37 companhia, aguarde para ingresso no parque. 1967, Salvador, Galeão. Nível autorizado 360, rota via upper, Zulu 10, após SMAP, após Lúvito e após Barbacena. Pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha. Após descer curva pela direita, Perfil subida da Euleda, após Leda direto posição bridge, onde intercepta a rota conforme o plano. Controle 119.8, torre 11895 e o código 5160. Autorizado Galeão, Índia 360, Vieta Zulu 10, após desmate, Lúcio do Barbacena. Decolando na 0, entrou o desmetastro, gira a curva direita no centro da El, sei da bridge, controle 6198, torre 295, código 5160, gol 1967. 5160, portão 2, chame pronto, gol 1967. Chamarei quando pronto, gol 1967. Cinco, IBTA. BTA, decola pistão 7, já temos aprovação, vitória da conquista, nível de voo 260. Decolagem pistão no 7, a curva é pela direita. Cumpre um perfil da subida Arbor. Após Arbor, direto, vitória da conquista. Controle 119.8, torre 118.95, transponder 5153, Papa Romeo Serra, vem, bebida. Acionamento, qual é o problema? 3 de terceiro, acionamento, parte da BTA, torre 1895 da presente, altímetro 1011, logagem, novembro, evento. Oi, Sente. Varrigon 1884, trouxe para o destaque, 922 a bordo, 2 horas e 12, combinando, não vou. É, 92, 1215, Salvador? Afirmo, é. Vai ter. Espera follow me aqui na posição? Não, negativo. É só na chegada. Táxi com cautela. O, até o ponto de espera via pátio índio. Ponto de espera 10, 18954, 811, gol 1884. 1885, limitação com cautela, gol 1884. Gente, gol 967, aguarde pushback, acionamento portão 2. Aguardo. O trip 5241 conquista 200, aguarde 4. Aguardando. O gol no 8, quais são? Gol 10, 1097. Observa a saída do 800 companhia, após ingresso à esquerda, já aí na Juliette, até o portão 10. Porém, ficará atento a follow me, posicionado através do portão 8, vai fazer o seu estacionamento no portão 10, ok? Azul 4065, stand by. About 2 minutes to start up and push back, stand 08. Ok, Mark, 2 minutes, standing by. Bate 4, 2 a bordo, número 2 para copo, só um instante, por gentileza, o November Yankee Mike. O trip, correção, o gol 1967, puxa, aciona no 2, chama pro táxi. Chamaria pro táxi, gol 1967. Azul 4065, there is a Boeing 737 taxiing to gate 10. After this traffic has parked on the gate 10, clear for push and start 708 com a American Force Taxi. Affirmativo, have visual contact with the Boeing. After that, I'll call for taxi. Salvador, Salvador, voo local, pista no 7, curva à esquerda após a decolagem, ingresso no corredor forte no mil pés, afastando até 20 milhas. O cruzamento aeródromo é junto com a torre em 1895, no forte 20 milhas, chama o controle 119.8, transponder 0112, November, Yankee Mike. O pátio 4, 2 no POB, acionamento, táxi e decolagem, torre em 1.8.95, altímetro no 0.1.1, formação em tango, bom voo, November, Yankee Mike. Paulo, 63 no 4, Livrão. 63 no 4, táxi lenta perto da Juliette, seu portão de número 8, está sendo liberado pelo Embraer da Azul, que já iniciou o pushback naquele portão. Aguarde antes da Juliette para ingressar no pátio. Salvador, Vitória da Conquista, nível aprovado 200, decolagem pista 10. Após a decolagem, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha. Então inicia a curva pela direita, perfil subida arbor. Após, direto Vitória da Conquista. Controle 1.19.8 e o código transponder 5177. Decolada 1-0, você disse a 2 para a direita, arbor, após o TP. 1-9-8-0 controle, e o transforme 5-1-7-7, 5-2-4-1. 5-1-7-7, o posicionamento é remoto a 4 do parque 3, chame 4-3-P. Fala para o 1-9-6-7, para o táxi, TOB 1-5-2, a telemia 3-0-40, até na Campinas. 152, 340, quilo papal alternado, táxi direita via Índia. Ponto de espera 1-0, pronto, torre 1-8.95, altímetro no 0-1-1, voo 1-9-6-7. Direita via Índia, ponto espera, torre 2-9-5, voo 1-9-6-7. Beta, povo táxi vai a Main April and then India. Hold short, runway 10, call tower 118.95, Canadian 1011, have a nice trip, Azul 4065. Confirm, 8 Main April, India, tower 1855. Thank you, sir. Oceanair 6314, observe a saída do Embraer 190 da Azul. Após a esquerda, Juliette, até o portão número 8, certo? Após o Embraer, Juliette, 863 no passo. Solo Salvador, Oceania 6327, na cena da Tango, 240 para a Gélia. 240, Ilhéus, aguarde cópia, número 1, 6327, altímetro 1011. Entrei com uma corrida prevista, não realizei nada. Dael Leda, após Leda, direto, Ilhéus. Dael Leda, após direto, Ilhéus. TAM 3154, pousou, levou, táxi Alfa Juliette, partiu no portão 5. Alfa Juliette, partiu 1 no portão 5, 3154. Para aproximadamente 35241. Cinco, dois, quatro, um, puxa só na porte 3, remota 4, chama o táxi. Confirma, 5241? Confirmo, autorizado, chama pro táxi. O trip 5241 na escuta? Afirmo. Só confirmando, temos uma viatura da Infera Calda, só coisinha com a equipe do solo. A viatura já vai liberar em instantes, na sequência de 5, ok? Sim. Lá você é a Serra Aracaju, 500 pés via corredor forte. Via litoral, qual o local de estacionamento? Pista para decolagem? Afirmativo, então para Palmeu, Bravo, Serra, Serra, Salvador, Aracaju, visual via litoral, no corredor forte a 510. Decolagem a partir do pátio 4, vai coordenar com a torre a decolagem com o Nordeste para a vertical do município de Lauro de Freitas. Após intercepto litoral, segue conforme. Controle em 1, 1,9, decimal 8, torre 118, decimal 9,5. E aciona o transponder 0,171. Conforme então, 0 único, informação em curso é a Tango, altímetro no 0,19. Para acionamento, táxi, decolagem, partir do 4, bate o 4, chame torre da presente 1895, boa viagem, braço certo. Solo 5627, para Tango. 5627, Aracaju, já temos aprovado o nível de voo 190, número 2 para cota. Ok, por isso mesmo, poderia coordenar 130, sair da ponte. 30, subida Conde, coordenaremos. Só um instante para cópia, o trip 5627. Obrigado. Fala Azul 4462, levante. Azul 4462, portão 3. Táxi em frente de Alfa até antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, portão 3, 4462. Para o táxi 35241, 40 a bordo, 4h40, até na Salvador. 4 horas, 4h40, alternada a capital soteropolitana, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto espera no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, 1 no Boa Viagem, 3. Atmosfera da 1 no 0, lote uma torre, 1 no 8, 95, 35241, boa noite. Chanel 62, correção, ou Chanel 6327.4. Prossiga. Salvador, autorizado Ilhéus, nível de voo 240, decolagem pista no zero, mantém a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após a curva pela direita, perfil subido da El Leda, após Leda, direto Ilhéus. Controle 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 95 e o código 5406. Autorizado 240 painel, subida da El, transição líder. Para decolagem mantém 2.000 pés, ou mantém a reta até 2.000 pés, ou após passar a terceira via. Controle 198406, o transponder Chanel 6327. E a manter pro até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha, apenas a batimento de ruído, ok? Positivo. Mantém pro até 2.000 pés ou terceira milha. Chanel 6327. 2.000 pés ou 3 milhas, que ocorreu primeiro, daí inicia a curva direita. Afirmativo, ciente 6327. Ok, portão 7, estamos pronto. Camarada. Azul 4462, próximo esquerdo, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, portão 3. Paulo, boa tarde, Chanel 6321, tá com informação Tango, autorização Brasília 340. Eu já teria aqui o pré-aprovado, segundo repetitivo, 320. Copiaria ou aguarda a coordenação 340? Pode ser o 32, senhor. Gente, é o número 2 para 4, só instante de gentileza. Escuta. Pulo 966. Gente, da informação Tango para Campina Grande, senhor, nível 390, por gentileza. Gente, Campina Grande, já temos aprovado o nível de voo 370, número 3 para Copa, só um instante, por gentileza. Aguarde, então. Trip 5627, cópia. Sim. Salvador, Aracaju, o nível autorizado foi o 130, conforme solicitado, aerovia Golf 677, decolagem de pista 10, curva à esquerda após 2.000 pés ou a terceira milha, Compre o perfil subida Conde, controle 1198, torre 1895, transponder 0223. Ok, autorizado Aracaju, 130 pela Golf 677, decolando da 10 com curva aí de esquerda, saída Conde ou terceira via. O controle de saída 198, transponder 0223 e a torre ainda 0895, 35627. Correto, remota 5 do Quad Station, pronto, trip. Camarada, manda trip. Fuxinel 6321, pronto para copo? Prossiga. Fuxinel 6321, autorizado Brasília, nível 320, decola da pista 10. Primeira curva após decolagem à direita, saída Arbor Elefa. Upper Zulu 17, segue conforme o plano de voo, aciona 5415, frequência do controle 199.8. E 320 Brasília, decola da DF com curva direita, Arbor Elefa, uniforme Zulu 17. 5015 é o transponder, 198 controle, 6321. O China 6321, cotejamento correto, reporte para pushback e acionamento. Reportará. Janela 6327, posição 7 para pushback e acionamento. Janela 6327, autorizado pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Reportar para o táxi, 6327. Gol 1966, pronto para cópia? 966, pronto. Gol 1966, autorizado Campina Grande, nível 370, decola da pista 10. Primeira curva após decolagem à esquerda, saída Pucas e Par. Upper Zulu 10, segue conforme o plano de voo, aciona 5427, frequência do controle 199.8. Entendi, então autorizou 370. Decola da 10 com curva esquerda na Pucas e Par. Intercepta Upper Zulu 10. Chama o controle 199.8 e aciona o transporte 5427. Confirmando o gol 1966, nível autorizado 370. Afirmativo, 370. Gol 1966, cotejamento correto. Chame para pushback e acionamento. Chama 966. Thank you. Proxima 6327, está com o nosso meia borda no meio de 3 horas e 20, alterna Aracaju para o táxi. Confirma o PLB, o Janel 6327. 97. O Janel 6327, autorizado o táxi via pátio Índia até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera chame torre em 198.95, QNH 1019. Pátio Índia, espera 10, 118.63.